debaixo das asas. Quantas vezes você preferindo o mundo se foi? Quantas vezes no deserto eu fui tua água? Quantas vezes no inverno eu fui o teu cobertor? Todo dia eu faço um céu diferente, mas você finge que não vê. Faço sol brilhar no dia muito mais quente, mas você não sente e não crê. Tento chamar a atenção, sempre te amarei, sou Jesus, teu Senhor.